família CDN, nós pega e faz. Conexão de Bahia a Minas Gerais. Somos mais um fortalecendo o comboio e mostrando que aqui só tem os trem cabuloso. Aqui nós pega e faz. E STN a família, conexão de Minas Gerais até Bahia. Maloqueirada unida, só quem é se identifica. O comboio é nós, demorou, liga, liga. Aqui estamos com a nossa simples humildade, fortalecendo a conexão com semeia a verdade. Que nos fortalece nessa caminhada são as nossas siglas FISMV representando a família, com muito orgulho que todos nós batemos em nosso peito e indicam para os demais que somos todos negros. E se você tiver com dúvida, viu meu pai, pode deixar que nós pega e faz. Se liga na cena que tamo nas pistas, forte existe a prova. A união entre os estados é a expansão da vitória. Eu não jogo conversa fora, pressão é milho virando pipoca. Se duvidar, nós pega e faz. Rap bom, o som da hora. Respeita a velha nova escola. Só ser bom aqui não voga. Somos todos negros e observe a sua volta. Sou mina, sim, tô com os guerreiros firmão. Sigo na humildade fazendo a revolução. Desde 2000 e hoje nós pega e faz. Família STN mostrando o que é capaz. Chegando mais uma vez, fortalecendo a união. Negra feminina com a maior disposição. Fazendo a conexão Bahia com Minas. Sente a minha rima seguida com a batida. Chega aí, vamos curtir esse som. Na terra do acarajé, pão de queijo é muito bom. Pode vir pra pista que a gente agita STN. Nós pega e faz, é quem domina. Pode vir pra pista que a gente agita STN. Nós pega e faz, é quem domina. Na Bahia falo gente, lá em Minas falo uai. Família CTN é desse jeito, pega e faz. Dribando preconceito de estado a estado. Representando rap sempre junto, lado a lado. Favela firmando, cantando com rap, passando o povo agitando. Mas mineiros mano tá colaborando, mostrando que aqui só curto que é bom. Com nossos irmãos sem me ver na missão. De Minas então pra Bahia firmão, colando conosco na revolução. Na união de todos que estão mostrando que o rap é o verdadeiro som. E que aqui na Bahia só tem sangue bom. Família CDN, nós pega e faz. Conexão de Bahia a Minas Gerais. Somos mais um fortalecendo o comboio e mostrando que aqui só tem os trem cabuloso. Aqui nós pega e faz. E STN a família, conexão de Minas Gerais até Bahia. Maloqueirada unida, só quem é se identifica. O comboio é nós, demorou, liga, liga. De MG a Bahia, pra poder somar. Nós pega e faz o comboio, direto de BH. Conexão de mil grau, tamo junto e firmão. Aqui Bulldog MC, envolvidão na missão. STN tá com nós, fechou? Daquele jeito, parceria, firmeza. Somos todos negros, salve faz ideológicos. Mano, que representa, mó respeito por vocês. Tamo junto na cena, o movimento é quente. Acompanha o beat, sente o peso do som. Com nós é o seguinte, rompendo barreiras, atravessando fronteiras, o ISO. Minas Gerais tá na cena, do acarajé até o queijo mineiro. Salve, salve as quebradas, favela e os guetos. Tô satisfeito, conexão com Bahia. Nós pega e faz em todo canto, olha aí quem diria. Chegando longe, né não? A família só cresce. Tudo por amor, tudo pelo rap. A internet é nossa mídia, canal de divulgação. Pra mostrar nosso talento, instinto louco de expressão. Por onde foi possível conhecer, se juntar. Com vários manos de responsa que sabem representar. O hip hop verdadeiro, a mulherada vai chegando. É desse jeito que nós quer, os maloqueiros tão gostando. Aqui MG, salve salve, é nós que tá. Nós pega e faz STN, o comboio é pra somar. É a junção de Neves, BH, Bahia. Satisfação, a corrente nunca romperá. Corremos pelo certo, sem tremer a base. Rap nacional, é nós em todas as partes. Família formada, organizada. O exército aqui está pronto pra batalha. A nova saga. Vamos que vamos, não pode parar. Conexão com a Bahia, só pra variar. Bem-vindo ao teste, aqui é Sudeste. Pra somar, na união nós pega e faz, pode acreditar. Parceria formada, tudo por um ideal. Fortaleceu o hip hop nas cidades e tal. É importante pensar nessa articulação, já que o discurso de todos é união, né não? Mas a prática, né isso que tá acontecendo. Quebra as pernas do outro, é o que liga, vai vendo. Crime verbal diretamente do extremo leste, na junção cabulosa com os cabra lá do nordeste. Dificuldades eu sei, todo mundo tem. Por isso juntos com certeza somos mais de 100. Minas Gerais não tem mar e